Criação. 56º programa desse importante livro do Espírito André Luiz. O nosso grande trabalho na quarta revelação da Palavra de Deus é justamente derrubar as barreiras entre o mundo visível e invisível. Porque nós vivemos a época da grande transição em que o planeta Terra está sendo elevado da categoria de orbe de expiação para orbe de regeneração. Isso já ocorreu em multitudine infinitorum, como diziam os latinos, número infinito e infinitorum de planetas, porque a evolução é eterna na criação divina. E essa é a transição mais importante para a humanidade desde que este corpo celeste, que é a nossa casa comum, foi criado por Jesus há 5 bilhões de anos. Chegamos ao capítulo 11, o templo e o parlatório. O que é que nós vamos aprender aqui? Vamos prestar muita atenção. Eu aqui, vocês aí, nos seus lares, nos carros, nas praias, nas ruas. Às vezes você está com o radinho de pilha, não? Transistorizado, como quiserem. Então, é tantas espécies hoje de radinhos. De repente você passa pelo sistema religião de Deus e se surpreende porque houve uma conversa, uma pregação, a qual nunca foi apresentado ou apresentada no mundo. O que adianta você calcular a sua vida material, desconhecendo, afinal de contas, quem é que você é? Quem você é? Por que que você nasceu? Por que que você ri? Por que que você chora? Por que que você luta? Porque você sofre e se alegra,